quiser ser, pode ser. Tudo que quiser ser, pode ser. Tudo que você quiser ser, desobedeça. Tudo que você quiser ser, desobedeça. Tudo agora ser. Tudo agora ser. Tudo que você quiser ser, pode ser agora. Tudo que pode ser agora. Desobedeça.